nova solicitação 210. Afirmo. Tente. Sul e mantenha 210-6224. Obrigado, 210-6224. Channel 6212, descend flat level, correction, descend 4,000 feet, connection 1016. 4,000 feet, 1016, connection 6212. Chanel 6224, sube mantém o nível 210, chame Recife 1245, alterna 12685. 2545, 210, 6224. Chanel 6212, reduce speed 2009. IK 2009, Chanel 6212. Azul 2774, vou direto coral. Direto coral, azul 2774. 340, decola da 110 com primeira curva. À direita na saída São, voo 1 no Lê da Monte. Eu fiz o 110 a primeira aerovia após Taubaté e conforme rota. Transponder 5195, controle 199 decimal 8. Autorizado 340, decolando da pista 10 com primeira curva à direita. Salvo 1, Leda Motman, 5-1-1-5 no transponde 19-8. E a aerovia que nós vamos é a Upslu 10, 5-9 até Taubaté, 5-9-7-4. 5-9-7-4, protegimento correto, reporte pronto para o pushback de funcionamento. Trataria para puxa e acionamento nessa frequência. Tente, autorizado o acionamento, reporte pronto para o pushback. Desça para 4.000 pés e ajuste a 0 no meia. 4.000, 1.016, 3.000, 0.000, passarei 2224, mantendo 240 nós na descida, autorizado 050. 050, passarei 2224. Azul 5001, no Recife 128.35, alterno 25.1. 2-3-5-2-5-4. Azul 2-5-3-4, identifica, chegada bom médio 1, desse mantém o 070, redução para 2-5-0 nós, o número 5 na aproximação. Uno 354, torre 11895, bom pouso. 245, 1935. Chanel 6212, descend 2000 feet, connection 1016, clear final report established on the localizer. Ok, 2000 feet, we are clear to approach 1SX, call established. Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 10 no meio. Pátio Uno Índia, 1896, o sinal 9972. 73. Agora vou ligar o ajuste. 9973. Só agora 354, boa noite. Bom, 354, autorizado pouso de Suno 0, vento 150 graus, 059. Autorizado pouso no 0, bom, 354. Passarei 2224, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. 4 mil no 096, passarelo. Dado pushback, reposto tag. Paremos para cá. Azul 4959. Agora 54 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 140 e ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120, decimal 1. Channel 6212, complete final call tower 1-18-95. 1-18-95, boa noite. Então 3600, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, Samir LS, reporta estabilizado. Gente, 2000 pés, autorizado LS, vamos reportar estabilizado, 3600. Azul 2534, completa a redução para 2209, segue agora com o número 4 na aproximação. Salvador é o 4738 da TAM para utilização Fortaleza. 4738 mantém escuta e vai de conta. Perfeito. Salvador Tala, boa noite, Xana 6212, final approach runway 10. Xana 6212, clear to land runway 10, winds 150 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, 6212. Confirmando pro gol na 354 posição, parada 4. Confirmo, gate 04. Afirmo, Rio 5972, após o Boeing da Gol, taxiando até o gate 04, a sua direita taxiando, vai ingressar via Juliette, no pátio principal. Após a passagem do mesmo, prossegue o táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera chamar pronto, altímetro 10 no mesmo. Direito 2224, Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado ILS e reporte estabilizado. Passarelo estabilizado, 2000 Duna, passarelo 2224. Federal 9973, Ponte Caradão, Nancy. Federal 9973, tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirmo. Está inicialmente autorizado, LR Mantep 10. LR Mantep 10, 9973. Oceana 6212, on ground at 49, leaving right. Maintain my frequency and the continue text via Alpha report before text with Juliet. Okay, maintain your frequency and focus on my own. On the right side, Alpha before Juliet, Ocean 612. 95. 1895, obrigadão. Bom trabalho. Então 3600, continue a aproximação, informa o Boeing 737 da Sideral, iniciando rolagem na pista 90. Gente, aguardando a atualização, 3600. Liga 5972, mantém a ponte, espera. Gente, autorizado o pouso da 3600. Mantém a posição agora nas instruções. 732, copia. Afirmativo. Pronto, tá com a 732. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. Lopes 119 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5125, controle 119, 218. 10, reporte estabilizado. 7016, após 2015, tá? Reporte estabilizado, 19, Bangu, Abuco, Fortaleza. 5125, transponder 198, é o controle. 4738, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Aí, fechou lá. 4732. Chame Sul de Salvador, 118, decimal 95. Muito obrigado, 295. 273. 5972, autorizado, Daniel, e manda isso para o 0. Federal 9973, contato radar na decolagem cruzando o nível 050, suba via Sanvo 1 para o nível 360. Via Sanvo 360, pode voar direto, Leda? Autorizado, Leda. Na proa de Leda, o Federal 9973. E sim. 5025 está pronto para o selecionamento. 3600, salão 53, libera a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette para o 02, então 3600. E o 5974, dono para pushback acionamento. E o 5974, autorizado pushback acionar. Autorizado, 5974. 2 Salvador, passaria 2, 224. Rio 5972, autorizado a decolar para o turno 0, vento 140 graus 089. Fortaleza 2224, continue a aproximação, aguarda pista livre, informa o Boeing 727, iniciando a rolagem na pista 1-0. Gente, aguardando, passageiro 2224. Então 4738, autorizado para o pushback acionar reporte táxi. Livre acionamento, pushback na 4738. Azul 2774, 8 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência no 20.1. Ilhéus agora 201, Azul 2774, obrigado, boa noite. 972 decolou 54, chama controle 199.8 e bom voo. 109, esse é bom trabalho, grato. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolando, se escuta. Rio 5972, contato radar na decolagem, suba via Sanviuno para o nível 360. Via Sanviuno 360, em ascensão, Rio 5972. Quatro, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, 2534. Torre Salvador, boa noite, Azul 2534, estabilizado no X-Ray da 1-0, desocupa. Azul 2534, continue a aproximação, aguarda pista livre. Gente, aguarda a pista. Externa 1, 2, 5, décima 1. 2, 3, 5, alterna 2, 5, ouro, confirma. Passarela 2224, solo 57, libera a direita, taxi via Alfa e Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 2224. Do 2534, autorizado pouso 1-0, vento 150 graus, 079. Gente, autorizado pouso na 1-0, azul 2534. Tá, 4738, temos 3 horas e 19. 150, 150 para o mesmo. 4738, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar pronto, altímetro 1-0, no meio. Parte 1 no Índia, 1016, vai chamar pronto na 4738. Rio 5974, 5974, visual com a aeronave nacional. Com um Embraer da Azul. Após pouso da aeronave autorizada, NEA e mantém o 90. Azul 2534, autorizado o taxi de viagem Juliette até o gate 03, atento ao airbus da TAM, livrando a entrada do pátio. Passagem para 2224? Afirmo, passarei do 2224, corrigindo, prossegue via Juliette até remoto no 2. Juliette, terremoto no 2, 2224. Azul 2534, solo 0200, libere direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette até o gate 03, gate 2534. Rio 5972, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Olha, recebeu intercortado a secundária, mas entendeu o primário 12835, secundária 12510. Afirmo, secundária 125.1. Tá bem, senhora, muito obrigado, bom trabalho. Pronto, 4738. 4738, autorizado, NEA, mantém o 90. Ali, mantém, 4738. Rio 5974, decolado a 02, chama controle em 199.8, bom voo. Vai chamar 119.8, muito obrigado. Controle Salvador, Rio 5974. Rio 5974, contato radar decolagem suba via Sambo 1 para o nível de voo 340. Ok, via Sambo 1 para o 340, 5974. São 4738, autorizado decolando a 0, vento 140 graus, 079. Livre decolagem de 190, são 4732. 7738, decolou 04, chama controle 199, decimal 8, Volvo. 198, obrigado, excelente noite, até a próxima. Transporte 738. Controle cordial, boa noite, 4738, passa 1300 metros na Aron Furti. Tan 4738, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo para o nível 370. Confirmando, Momo, Aron Furti para o Tan 4732. Tan 4738, informa que a sua saída é a Momo, transição Furti. Foi autorizado e cotejado lá pela Aron, mas a gente faz bom se for o caso. Gente, o TAN 4738 inicialmente mantém o perfil da Momo, aguarde para modificação da saída. Qual seria a radial inicial dele, de Momo? TAN 4738, tem condições da presente voar direto cósmico? Aguarde. Salva Tango, isso que Serra Tango, acione identificação. Salva Tango, isso que Serra Tango, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6, contato radar estabelecido, 53 milhas, sudoeste de Salvador, voe na Prodi Itap da presente. Tá, 4738, tem condições de voar código? Poderia cotejar pra gente? Código? Código, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Código, afirmativo. Gente, voe código da presente. Código, TAN 4738. Patango, Serra Tango, confirme a velocidade indicada. Agora, 210, balança 250. Gente, está autorizado a velocidade máxima 250, Serra Tango, é número 1 na aproximação. É, está autorizado o máximo, Serra Tango. T3152, acione identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 060, ajuste no 06, inicie redução de velocidade para 230, nós informamos que é o número 2, vai seguir um tráfego transportando em Femos, posição 2 horas, 33 milhas, como Nordeste 1, Mike Uniforme 2, cruzando o nível 160 em descida. Rio 5974, chame Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 4738? 4738. Está presente, está autorizado o voo Frotti. Presente, Frotti, 4738. TAM 4738, cruza o nível no 60, chame Recife na frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Tem 2545, obrigado, bom trabalho, TAM 24. Olha, 4738. Sobremo Whisky Serra Tango, dá presente voo Iduna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Tá pronto, Iduna, desça para 2.000, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado, Whisky Serra Tango. Passarelo 2228, parque alta remota 12, quando possível, autorização Vitória da Conquista pela repetitiva informação em curso alto. Passarelo 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolada 10, com primeira curva à direita na saída Arbor 1, transição Elefo. Após Elefo, Flore conforme rota. Transponder 5126, controle 199, decimal 8. 152 dessa via para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. 3152, programe sua navegação para após Bomedes voar Duna. Bomedes, estabilizado, Juliette X-Ray para 10 Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango, complete a final, chame Torre Salvador 118.95. 118.95, Whisky Serra Tango. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Whisky, Serra Tango. Whisky, Serra Tango, continua a aproximação, confirma intenções de pouso 17 ou 10? Ah, 10, Whisky, Serra Tango. Confirma o Pátio, para qual prossegue? Pátio, 5. Gente, Whisky, Serra Tango, autorizado pouso 10, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso 10, Whisky, Serra Tango. Mantenha via chegada a man, reporte unidade de descida. Pirotinho, já reportou a unidade de descida, foi autorizado para o 110. Gente, desça para o nível de voo 080 via Aman, o passaredo 2222. Agora para o 080 via Aman, obrigado, 2222, passaredo. 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS, que saiu da pista no 0, reporte estabilizado. 3152, 2000 no 0 no 6, reporte estabilizado. Passaredo 2222, voitoque da presente, está autorizado na descida, manter velocidade máxima. Gente, descendo, vai para o ataque e vai manter 240 nós. Avistado, baixando travado, iniciada. Gente, autorizado pouso, vento é 140 graus, 079. Autorizado pouso, iniciada. Chané 6074, acione identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, inicie redução para 2409. Paredo 2222, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5. Para 4000 pés, ajustando 10 no 5, passaredo 2222. Série direita, taxi via Alfa Juliette, reporte coesão. Após contorno, pátio principal, Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec. Direita ali a Alfa Juliette, parte principal, Lima, Alfa, Lima, mais Quebec, vai reportando a Quebec, que eu esqueci a ação. tráfego. Confirma que chamou a torre. Corrige torre, Salvador, é o passarelo 2220 de volta. Prossiga. Solicita cumprir a restrição inferior da subida arbor 1 Elefa, mantendo 3 mil até 2 5 milhas de alta mais seco do aeroporto. Gente, iremos coordenar com o controle. Grato. Salvador, boa noite, voo no 170. Siga. Só para informação alfa, quando possível autorização da Piragang. 370 é a provável saída? Provável saída é Pulca, aguarde um minuto, copy. Tá escuta, obrigado. O voo 970, só confirmando a informação em curso, é bravo. Deixa eu verificar. Salvador, boa noite, é o TAN 3152, final EDS, X-Ray, faixa lado. TAN 3152, autorizado, pouso no 0, vento no 60 graus, 069. Boa noite. Oxanã 6258, acione identificação, desça via Bomé de Uno para o nível de voo 060, inicie redução de velocidade para 2409. Cruzamento, já estava autorizado o cruzamento, tá? Que você é o poste 5 no poste de frequência, boa noite. Interceptando a sinal, passaria do 2222, dá para manter 240 nós até 2 milhas do externo? Afirmo, velocidade a critério do comandante, após toque desce a via sem restrição de velocidade para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ele efetuar da pista no 0, reflexo estabilizado, passaria do 2222. Afirmativo, reajustou no 0 no 6, descendo para 2000 pés, está todo um pente visual no setor. Gente, reflexo estabilizado. Alfa Juliette, a terremota 1-3 no pátio principal. Direita Alfa Juliette para a remota 1-3, tá? 3-1-5-2. Bono 1-7-0, confia? Senhora, confia. Autorizado Campina Grande, nível 3-7-0, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Zipar. Propeso 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota, transponder 5131 no controle em 199.8. 370 conforme, a roda do ponto de voo, decola a curva esquerda na boca de passo, encontre 198 controle com 1-0-7-0. Bom, 1-0-7-0, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e o seu nome. Obrigado. Recibo, Chané 6258. 6258, você precisa uma proa direta para aproximação, para fazer o passageiro continuar a bola. Chané 6258, informe o sexo, a idade e os sintomas do passageiro. Marcando, você não fala, não tem médico a bordo. Não tem como saber. Gente, o Chané 6258 dá presente voo Iduna. O Chané 6074 voa na proa de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado LF e reporte estabilizado. Duna, 2.000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado 6074. P3398 aguarde. O Chané 6258, confirmando os dados, é uma senhora de aproximadamente 50 anos. Passando muito mal, você tem condições de algum comissário ver quais seriam os sintomas, se é dor de cabeça, se ela está sentindo tontura, e o senhor não está com o médico a bordo, confirma? Afirmativa, não responde, está com sintomas, da parte que está passando também coordenar um médico no centro de atendimento. Gente, a passageira encontra-se consciente, porém não consegue responder as perguntas, né? Sim, está sendo requerido assistência no solo. O Chané 6258, voo Iduna, desça inicialmente 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Estabilização final, passageiro. Na 3398, aciona identificação dessa via BOMED 1 para o nível de voo 050, ajuste 1-0 no 5. Negativa, número 4 na aproximação, mantém a via. Estabilizado na final, passageiro 2222. Passageiro 2222, chame torre 118.95. 895. Salvador, boa noite, seu passageiro 2222, está estabilizado na final visual. Passageiro 2222, boa noite, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-4, 0 graus, 0,7 nós. Gente, livre pouso, passageiro 2222. Controle, já vou informar a poltrona, aguarde só um minutinho, na 2.5. Gente, o controle está a dispor. Passageiro 2228, contando com a equipe de salva, Airbus da SAS, partindo na posição 1-3, inicie chame táxi. Passageiro 2228, sente livre, posto de acionamento em coordenação. Firma, atente ao Airbus da SAM partindo no 1-3, no passageiro 2228. Foi entendido que está livre, senhora? Após o parqueamento do Airbus da TAM, no, na posição 1-3. Gente, após o Airbus. Ultra 3152, vai manter a posição aguardando o balizador. 3152, iremos informar em breve. Eu acho que ele está chegando aqui já com a viatura. Quer 3152. Autorizado, descida para 2.000 pés, o Xanem 6258, ajuste 10 no 5, está autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Automático, descendo para 2.000, autorizado LS 6258. Taxiaria do 2222, Solas 34, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem um sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua escuta, passaria do 2222, atento ao balizador. 3295, graças, boa noite, meus atletas. Salvador, Corzel, boa noite, Xanem 6074. Xanem 6074, boa noite, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 079. Autorizado, pouso, 90, Xanem 6074. Solicita que o atendimento do médico acesse a aeronave pela porta traseira, que a posição da poltrona do paciente fica mais próxima à parte traseira da aeronave, vai ficar melhor para ele serem acesso rápido. Gente, o Xanem 6258 será coordenado com o apoio de solo. Ok, muito obrigado. Azul 2940, aciona identificação, desça via Bomed 1, no claro nível de voo 060. Saída 2228 para o táxi, sala 37 a bordo, 5 horas, alternativa Salvador. Saída 2228 é autorizado, táxi até o ponto de espera da pistão na 0, via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, 1 no 5. Saída 2228, via parte Índia até o ponto de espera, capira 1 no 0. Ajuste no 0, 1 no 5.